É uma canção pelo ar, uma cidade a cantar. E você, a ouvir, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora pela Rede USP, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe em pedida e solicite músicas. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Quem assina esse e-mail que é enviado à nossa audição, ao nosso coreto sonoro, é o senhor, o nosso gentil ouvinte, Alex Pereira, que está conosco nesta manhã. Ele gostaria de ouvir, em arranjo Renato de Oliveira, Ellen de Lima canta, do Lorival Faz, que fazia parte do cast da Rádio Nacional do Rio, Canção das Misses. Esta composição foi feita nos anos 50, quando o concurso Miss Brasil estava realmente no seu apogeu, no seu auge. E nós tivemos a oportunidade de ouvi-la em primeira mão lá no Rio de Janeiro, em um dos concursos das Misses, lá no Maracanãzinho, quando a grande orquestra do maestro Carioca, com grande coral, executou esta melodia pela primeira vez. E lá nós estávamos. Tom Jobim, saudoso maestro, Tom Jobim assina. Saudoso intérprete que morreu na França, Agostinho dos Santos. Em arranjo do Valdemiro Lenque, Agostinho dos Santos canta Sucedeu Assim. Tudo isso para ele, o senhor Alex Pereira, que reside na cidade de Descalvado, está conosco nesta manhã. E ainda quero ouvir do poeta Luiz Antônio, com Lana Bittencourt, arranjo muito bonito, do Severino Filho. Lana Bittencourt canta em tempo de samba, Poema das Mãos. Então, nesta festa de alegria e esplendor, jovens misses seus estados representam. Nossa terra, nossa gente, pela glória do ouro e verde em seu garim, sempre unidos, leste e oeste, norte e sul. Assim começou, assim

esse apelo. As tuas mãos estão mais frias, estão vazias de meus beijos. As minhas mãos talvez não sintas, estão famintas de desejos. Nas minhas mãos a despedida, nas tuas mãos minha vida. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. A mais autêntica coletânea de músicas do passado você ouve e curte pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, na pedida sonora Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, a Rua Episcopal, o senhor, o nosso gentil ouvinte, José Carlos Abreu, que gostaria de ouvir, em adaptação para o nosso idioma, melodia dos anos 50 que fez muito sucesso com Damaso, Pérez Prado e Sorstran, adaptação para o nosso idioma do Júlio Najib, Zezé Gonzaga, que é viva para satisfação nossa, canta em arranjo do acordeonista Chiquinho, destacando seu pistão Pedroca, Zezé Gonzaga em Cerejeira Rosa. Carlinhos Lira, ele que começou com a bossa nova. Carlinhos Lira canta em arranjo Carlos Monteiro de Souza, dele Carlinhos Lira, a melodia que também foi gravada lá nos Estados Unidos e também na França pela Brigitte Bardot, e a música preferida da senhora Kennedy, Carlinhos Lira em Maria Ninguém, Maria Não Mais. Ainda, para ele, o nosso gentil ouvinte que reside aqui em São Carlos, senhor José Carlos Abreu, Zezé Gonzaga novamente, dando um show em arranjo do maestro Renato de Oliveira, esta pérola do nosso cancioneiro em gravação maravilhosa, feita pela Zezé Gonzaga na Colômbia, do H. Vogeler, Linda Flor. Será que tu recordas como eu, aquele tempo tão feliz, quando um destino bom então me deu tudo o que eu quis? Eu bem sentia que o seu coração queria só viver por mim, e eu pensei que todo aquele amor era sem fim. Agora fico a pensar no tempo bom que passou, e vivo sempre a lembrar que o sonho já terminou. A cerejeira em flor que tu gostava de olhar é companheira da dor do meu amor. A cerejeira não é rosa mais, ficou tão triste como adeus, e agora pra mostrar seu amargor não tem mais cor. Como eu, aquele tempo tão feliz, quando o destino bom então me deu tudo que eu quis. Eu bem sentia que o seu coração queria só viver por mim, e eu pensei que todo aquele amor era sem fim. Agora fico a pensar no tempo bom que passou, e vivo sempre a lembrar que o sonho já terminou. A cerejeira em flor que tu gostava de olhar é companheira da dor do meu amor. A cerejeira não é rosa mais, ficou tão triste como adeus,

olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei por que você me chamou. Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e curte pela Rede USP de Rádio Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, a reunião dos maiores ídolos da Era de Ouro do Rádio. Julinho, mais um intervalo. Na volta, vão estar conosco para desfilar em nossa passarela sonora Dorival Caymmi, Dupla Ouro e Prata, Boldrin e Lurdinha Pereira.